Nada que trafego em meus sonhos. Olhar que me envolve por inteiro, que fulmina minha mente. Sorriso que faz qualquer ser humano ficar meio louco e inconsequente, que inunda corações feito rio de água corrente. Assim carrego seu amor em mim, alimento que navega pelas veias do meu corpo. Eu sou o refúgio desse amor que brota todo dia, toda hora, feito faca que me corta quando você vai embora. Eu sou um oceano de paixão, chuva que encharca o chão, lágrimas que caem do céu. Eu sou o grito da sua loucura, abelha que procura a doçura do seu mel. Eu sou a consequência do seu ato, a loucura, o barato, quando fica sem noção. Eu sou o tempo que traz ventania, a razão da alegria dentro do seu coração. Assim carrego seu amor em mim, alimento que navega pelas veias do meu corpo. Eu sou o refúgio desse amor que brota todo dia, toda hora, feito faca que me corta quando você vai embora. Eu sou um oceano de paixão, chuva que encharca o chão, lágrimas que caem do céu. Eu sou o grito da sua loucura, abelha que procura a doçura do seu mel. Eu sou a consequência do seu ato, a loucura, o barato, quando fica sem noção.